insert coin, insert coin, insert coin. E aí, pessoal, esse aqui é o Insert Coin. Esse é o primeiro episódio que a gente vai estar gravando. Eu sou o Mr. Atsok. E eu sou o Júlio. E hoje, nesse primeiro episódio aqui, a gente vai estar falando sobre as nossas expectativas para os jogos, para os filmes que vão lançar neste ano. Lembrando que isso aqui não é um resumão, não é uma crítica ou qualquer coisa, que é totalmente opinião pessoal, vulgo, zoeira total. E também somos os redatores do blog Elpsy Kunguru e os administradores da página do Face Divisão 42. Confiram! Então, para falar um pouco sobre a gente, já que é o primeiro episódio, eu primeiro vou falar sobre mim, né? Eu sou o Mr. Atsok, conhecido também como M ou whatever. Então, há muito tempo eu blogo por aí, eu escrevo em blogs, diversos blogs. Muitas vezes escrevi sobre anime. E esse já não é nossa primeira tentativa de podcast. Você pode ver também aí na nossa página, o Eco de Outros Mundos, que só pelo nome já diz tudo sobre o que é. É o melhor nome, não, na verdade é o pior nome que eu já vi pra alguma coisa da internet. Então, e a partir daí eu fui ganhando mais experiência com blogagem. Agora a gente tem, eu criei um próprio blog e agora o Júlio entrou nele. Então não, faz um tempo já que o Júlio tá. E aí a gente tá aí, cara. Não sei porquê, mas a gente tá aí no Elpsy Kunguru. Tamo aí, cara, escrevendo e agora com podcast. E eu sou o Júlio, também conhecido como Jaulius, ou usuário de crack, que muitas pessoas me conhecem por esse nome também. Ou meme. Também sou um meme humano. Cada vez que você olha pra minha cara tem uma nova expressão. Enfim, Por favor, conferir selo Júlio de qualidade. Na descrição. Enfim, eu conheço o Matheus há muito tempo. E como ele, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, mas não consegue passar elas direito da prática. A partir do meu amiguinho Mateuzinho, estou entrando nesse mundo das criações malucas aí e também escrevo, estou tentando fazer uns bang games muito loucos. E algum dia eu vou criar um canal do YouTube, algum dia eu vou ter um canal no YouTube aí. Nós vamos ter, né, cara? Nós vamos. Mas você vai participar, cara? Você vai? Vou participar, cara. Então vamos ter um canal do YouTube, porra. Claro, se tiver um bom feedback, mentira. Não vai ter. Foda-se, a gente faz o que a gente quiser. Então, a função desse podcast que a gente criou em Setcoin é trazer uma coisa mais diferenciada, digamos assim. Assim, porque podcast tem de monte, mas assim, é trazer a nossa opinião fecal para vocês sobre os mais diversos assuntos de um modo mais descompromissado e, ao mesmo tempo, fazer isso como se fosse um programa de rádio, sabe? Uma coisa voltada mais para as origens real do que seria o podcast. Então é isso, levar um assunto simples pra vocês, umas ideias de gente comum, sabe? A gente é pobre, não tem carro, anda de bicicleta, cara. A gente é que nem todo mundo. Mentira, todo mundo tem carro. Mas a gente é igual todo mundo, cara. Então a gente quer trazer nossas opiniões pra vocês, cara. E ao mesmo tempo, num nível de planejamento. Não sei se deu pra entender. Eu sou tipo crioulo, cara. Eu sou tipo crioulo, cara. Eu falo sobre leite, eu tô falando sobre classe A, classe B e classe C. Pô, esse bagulho é foda, cara, eu nem sabia que eu tava metido num track tão complexo assim. Acabei de mentar. Ah, então pode ser também. Então, é isso aí, pessoal, esse é o Insert Coin, insira sua moeda. E roda a vinheta. É, Julinho, vamos falar começar. Sobre um filme revolucionário. Revolucionário. Um filme, cara, que eu tô esperando muito, cara. Só pra usar as melhores palavras, plot twist, cara. Esse filme é um total plot twist. Um total, uma coisa, uma viagem esotérica muito incrível pelos níveis da sexualidade erótica humana, cara. Eu acredito que depois desse filme, não importa se você for fazer um filme sobre bala, eles vão comparar com esse filme de tão importante que ele foi pro cinema. Ele vai mudar tanto os conceitos das pessoas que mesmo se você for fazer um filme hollywoodiano sobre carros explodindo, eles vão comparar com esse filme e lembrar conceitos criados nesse filme de tão foda que foi. Ninfomaníaca, cara, se você aí que tá ouvindo e você assistiu Ninfomaníaca, cara, Ninfomaníaca perto disso não é nada. É um lixo de filme, cara. Cara, você já deve ter tá sabendo do que a gente tá falando. Ele começa com 50, cara. 50 tons de cinza. Então, Júlio, quais são suas expectativas pra esse filme? Cara, eu achei que esse filme ia ser legal. Quer dizer, quando uma vez eu tava andando pelo Face assim, passando pela timeline, aí apareceu assim, Sasha Grey e eu li 50 tons de cinza junto. Eu falei, eita porra, vai ser legal então. Aí eu fui abrir o trailer e não tinha Sasha Grey. Eu pensei, vai ser uma merda. E aí no trailer tinha uma mulher normal, achando um cara gostosão. E o cara é rico pra caralho, que é o sonho de toda mulher interesseira, achar o cara rico bonito pra caralho. Só que o cara, ele gosta de inserir frutas no ânus da mulher, e isso é 50 tons de cinza, né, cara? Cara, eu li até a metade de 50 tons de cinza e eu não aguentei. E assim, eu posso dizer que eu defino esse livro como uma falha total. Ele falha em todos os sentidos. Primeiro, como um romance. Você nunca vai encontrar uma pessoa que tá atrás de uma boa história, de uma boa narrativa, uma boa escrita, lendo 50 tons de cinza, tipo, buscando 50 tons de cinza como fã. Você nunca vai encontrar isso. Segunda coisa, ele falha pros sadomasoquistas, os masoquistas. Todo masoquista sério que leu 50 tons de cinza, pelo menos que eu pesquisei, que eu vi na internet, pelo gente que me contou, fala que não tem nada a ver com o que é, que ele simplesmente distorce o que é o sadomasoquismo. O sadomasoquismo não é algo ruim, ele liberta as pessoas das suas amarras, das suas fantasias, mas ele é algo, digamos assim, bom pra quem tá fazendo. É uma coisa que eu percebi sobre esse filme, um ponto interessante, é que a mulher lá, ela é uma mulher que não é sadomasoquista sendo inserida nesse negócio de sadomasoquismo. Mas o engraçado é como eles inserem ela nesse mundo. Tipo, ele é lindo, ele é bonito, ele tem um carro, ele tem uma mansão. Nossa, ele vai me sustentar a minha vida inteira, né? Nossa, ele é gatão, vamos transar. Eles transam lá de boa. Aí depois o cara leva ela pra um quarto e fala, eu tenho que te contar um segredo. Um segredo muito assustador. E tem um quarto de sadomasoquismo, tá ligado? E ela faz uma cara de, oh, sadomasoquismo, tipo, velho. Sem contar o grande mistério que ele não tira a camiseta, cara. O negócio do filme é que ele não tira a camiseta. Ele faz o sexo no livro inteiro com ela. Ele não tira a camiseta. Não tira. E aí tem tudo um porquê. Porque ele conheceu uma mulher quando ele era jovem. E a mulher fazia sadomasoquismo com ele. Queimava a bituca de cigarro nele, cara. Porra, cara. Isso não se chama sadomasoquismo. Isso se chama estupro, cara. Se eu tivesse pelo menos uma atriz gostosa assim, acho que seria mais interessante. E sabe qual a curiosidade principal dele, que já denota o nível do que é esse filme? Ele sabe da onde que ele surgiu? De uma fanfic de Crepúsculo, cara. Puta, verdade, cara. Você nota até a semelhança, porque Crepúsculo é uma história que tem, tipo, até umas ideias bastante interessantes, porque uma ideia de uma pessoa normal sendo inserida num mundo bizarro, ao senso comum, é interessante. Se você pensar no corpo bruto do que é os 50 tons de cinza, a execução é totalmente horrível, toda mal feita, rasa, superficial, e o Crepúsculo é a mesma coisa, porque vampiros é um tema muito legal. Só que aí eles têm que transformar os vampiros em criaturas que brilham. O primeiro livro, até o filme assim do Crepúsculo é passado, né? Legal. Eu li o primeiro livro. Eu li o primeiro livro, o livro é bom. Ele é bom por causa que ele não tem nenhuma pretensão, não tem nada disso. Ele é só um livro normal sobre uma menina que conhece um vampiro, não tem esse exagero todo. Só que aí, a partir do segundo, aí o negócio é que nem uma bola de neve, só que bola de merda, sabe? Vai rolando e vai aumentando. Porque fez sucesso, aí os editores pegaram ela e falaram, olha, você tem que fazer algo mais dramático pra atrair mais gente. Provavelmente foi isso, né? Sempre assim, quando qualquer coisa faz sucesso, eles pegam e falam pro criador, meu, ó, a gente patrocinou você, você deu um dinheiro pra gente, você tem que dar mais. Vai ter que dar mais dinheiro ainda, filho da puta. Fazer mais coisa. Sem contar que tem o pior final possível, né? Que no último filme, no último livro, acontece uma treta gigantesca, tudo, você fala, nossa, caralho, isso é Crepúsculo. Você fala, nossa, que da hora que tá acontecendo. Finalmente o negócio tá pegando fogo, tá da hora. Aí tá acontecendo a treta gigantesca lá, todo mundo se arregaçando. No final, é tudo a visão da menina. A menina tá tendo uma visão. Pera. O que tá acontecendo, a treta gigantesca que tá acontecendo ali, não tá acontecendo. É só a visão da menina. E acaba. Sério? É, sério. Tipo, a única coisa boa, a única parte realmente boa, não é verdade. Você sabe qual que é o nome disso, cara? É isso que acontece quando você tenta colocar o gato de Schrödinger lá, Schrödinger, sei lá, naquele filho da puta, em uma história. Acontece merda. Porque você não quer uma história inconclusiva, você quer uma história que pelo menos te aponte uma direção, sabe, satisfatória. Você não quer uma história que fale, ó, vai rolar uma treta do caralho, mas você não sabe o que vai acontecer depois, porque vai acabar na metade. É assim que foi mais ou menos o final do Evangelion. Foi, o que mais foi assim? Agora não me lembro, eu só lembro do Evangelion, que também foi uma merda o final, mas é isso, cara. Isso aí é pseudo-intelectualismo, né? Pra fazer a história parecer inteligente, mas na verdade ainda é muito burra, né? É, isso funciona quando isso é desenvolvido desde do início, sabe? Mas é um plot twist bem, bem falho, né? Um plot twist, como se diz, fajuto, genérico. Genérico. Pra quem não sabe o que é o gato de Schrödinger lá, eu não sei explicar direito também, mas basicamente a ideia é de que tem um gato numa caixa, e até você abrir essa caixa, você não sabe se ele tá vivo ou se ele tá morto. Se não me engano, tem veneno na caixa também. Ainda tem que... O gato, ele pode ter bebido veneno ou ele pode não ter bebido veneno. Aí é isso que tem muitas histórias, elas gostam de fazer isso com você. Por exemplo, elas falam, ah, o protagonista, será que ele morreu ou será que ele não morreu? Nunca saberemos. Aí, mas tem gente que fala, não, ele tá vivo, não, você fala que ele não tá vivo. E é uma putaria do caralho, em vez de dar uma conclusão de verdade, eles falam, não, pensa aí no final, filho da puta. É isso que, eu acho que atores preguiçosos fazem. Descartes curtiu essa experiência, né? Por que, cara? Descartes? Por quê? Momento Reflexão Filosófica. Eu não lembro direito as filosofias de Descartes. Descartes era o cara que falava que os animais são como máquinas e o choro que você ouve de um animal é como se fosse o choro de uma máquina. É como se fosse uma máquina rangendo, entendeu? Então é uma coisa automática. Matar o gato. Então, pelo fato do animal não ter a razão, ou seja, ele não pensar como ser humano, todas as ações dele são meio que automáticas. É uma visão mecanicista. Por Descartes, o gato, ele iria beber o veneno porque ele tem esse instinto de procurar comida. Seria isso, mas então, a piada que agora já não tem mais graça, porque eu tô explicando a sua verdadeira piada. Toda piada vez. É muito complexa, tomando seu cu. Então, mas aí ele, o negócio é que o Descartes, ele fazia experiência com animais, pela visão dele. Então ele foi o primeiro cara que ele ia lá e reunia as pessoas e ficava abrindo os bichinhos e vendo os órgãos dele. E isso é usado na ciência até hoje, sabe? Eles usam a filosofia como, do Descartes como desculpa para fazer as coisas. E tem toda uma discussão aí em volta disso e sobre se é certo ou se é errado, porque o Descartes era um filósofo, mas as pessoas santificam a filosofia dele. E antes de tudo, além de ser um filósofo, ele era um ser humano, então ele podia ter errado no que ele falou. O Descartes, eu só acho realmente relevante o negócio da dúvida. Porque se você seguir a filosofia da dúvida do Descartes, você consegue realmente chegar a um conhecimento mais verdadeiro. Quer dizer que o que mostram pra você pode não ser a verdade, né? Tudo que você vê e tudo que podem mostrar pra você pode ser algo manipulado. E às vezes você não tem conhecimento pra nem entender o que você tá vendo. Então ele falou, duvide de tudo, pesquise tudo, chegue no fundo de tudo, que aí você vai entender as coisas de verdade. E isso é importante. Agora, as outras coisas que eu vi Descartes falando sobre os animais, né, que a gente teve na nossa aula, filosofia, que pra quem não tá entendendo esse papo, nosso professor de filosofia, um professor muito bom, ensinou isso pra gente, do Descartes e tudo, eu que esqueci, porque eu sou um louco. Mas o negócio dos animais, o Descartes falava que sobre a natureza, não falava? Que a gente tem que usar a natureza, não falava? Sim, foi. Então, a visão dele da natureza é uma visão mecanicista. Então, por exemplo, os humanos, nosso corpo, ele divide em dois. O nosso corpo é a parte mecânica e a nossa mente, que é a nossa razão, ele é além do mecânico. Então, tudo ao redor que está no mundo físico é uma coisa mecânica, meio que tem, digamos que tem suas leis, entende? Entende? Então, o que ele queria, que ele achava que o ser humano, com a sua razão, ele poderia mudar isso. Mas aqui uma coisa que Descartes erra feio, que é acho que até uma criança, ela pode responder isso hoje em dia, falar, não, isso não faz sentido, é que ele falava que os animais, eles não possuem razão, e a razão é a alma, ou seja, eles não têm alma. Se você pergunta pra uma criança por que um animal faz alguma coisa, ela vai tentar te dar uma razão, porque os animais não fazem as coisas por motivo nenhum, eles têm um pensamento, eles pensam, eles não são robôs. Não, uma coisa que prova isso é Darwin, cara. Porque Darwin, ele veio com a teoria da evolução. Ou seja, o pensamento, ele não é uma coisa só tipo, do ser humano. Ele é uma coisa que é desenvolvido. Então, por exemplo, todos nós, os seres humanos, vieram de uma espécie menos desenvolvida que provavelmente nem pensava. E foi desenvolvido até agora o que somos. Então, isso tudo prova que o Descartes estava errado. Os animais podem ter um conceito do lugar onde eles estão, até digamos, algum pensamento. O ser humano não tem a compreensão para isso ainda. Se você pegar um humano e um cachorro e tentar empurrar os dois do penhasco, os dois vão sentir medo. Se você criar um humano junto com um humano, esses dois humanos, eles vão se ter uma relação. Se você criar um cachorro junto com um humano, o cachorro e o humano, eles vão ter uma relação mútua, sabe? Não faz isso. Então, isso aí do Descartes que você falou, que é a parte boa, né? Que é do pensado. Ninguém lembra, né? Ninguém lembra disso. Então, isso se chama sistema filosófico. Tem vários sistemas filosóficos que ajudam você a pensar. Mas esse sistema é um dos melhores, o que melhor funciona, na minha opinião. Mas o Descartes, ao mesmo tempo que ele usa esse sistema filosófico, que ele fala que você duvida de tudo e a única coisa que ele sabe é que ele existe, porque ele pensa, logo ele existe, né? Ele falha porque ele afirma a existência de Deus. Tipo, ao mesmo tempo que ele tá falando todo o sistema filosófico dele, que não sei o que, você tem que duvidar, tá tendo todo um cuidado, de repente na filosofia dele ele fala que Deus existe. Por quê? Porque nós temos a ideia de ser perfeito, e por termos a ideia de ser perfeito e sendo nós imperfeitos, quer dizer que um ser perfeito existe. Porque senão nós não teríamos essa ideia de ser perfeito. Eu sei que as ideias existem. Agora isso não prova nada que nenhum ser exista. Então, cara, é a mesma coisa. Isso não prova que um ser perfeito existe. Sem contar que o ser perfeito, ele é muito, como se diz, ele depende de pessoa para pessoa. O que é perfeito para mim não vai ser perfeito pro cara lá na China, lá na Indonésia. Sabe? Ou seja, se você analisar o que ele disse, ele tá dizendo que Deus deu uma ideia. É basicamente o que a gente consegue tirar disso, porque não faz sentido. O meu pensamento, que é humano, é limitado, ele consegue compreender o que é um ser perfeito, como ele funciona e que ele tá, o que ele é. Isso não existe, a gente não vai tirar coisa do nada assim da nossa mente, ou tirar uma epifania sobre coisas que a gente nunca viu, ou que a gente não compreende. Porque se existe algum ser perfeito, a gente nunca viu, não chegou perto dele, ele não interage com a gente, né? Essa coisa perfeita que alguns falam que existe. Esses dias eu tava pensando numa coisa. E se Deus... Olha só que brisa. E se Deus, olha só a maconha aí. E se Deus, ele fez a sua criação, mas ele não quer que sua criação o conheça. Então ele a todo momento ele tenta negligenciar essa criação. Então ele faz de tudo para que a criação dele não o conheça. E ao mesmo tempo, o diabo, de pirraça, quer que a criação de Deus o conheça. Então tudo que existe que aproxima, digamos, o ser humano de Deus, seria o diabo. Uma coisa que eu já não vejo que a religião do cristianismo que eles falam pra gente, que não vejo que faz muito sentido, é o seguinte. Se eles tinham que mandar os pecadores para algum lugar... E acredito que já existia na Bíblia, pelo menos na Bíblia, já existiam humanos quando o diabo... Mas se bem que, de acordo com a Bíblia, o diabo não é Lúcifer e tem um monte de incoerência, não é? Porque Lúcifer, eles falam que era um rei, sim. E aí depois o diabo é Satã, e Satã quer dizer antagonista, enfim, o capeta. O capeta, pelo que eles falam com a Bíblia, ele tem que existir. Mas o capeta, ele corrige o universo, praticamente, se você for pensar. Porque eles precisam mandar as almas boas e dignas pro céu, e as almas ruins eles têm que mandar pro outro. Ou seja, o capeta ele é necessário. Mas a Bíblia e a religião, elas falam, não, mas o inferno é um lugar... é, maligno e não sei o que. Então por que Deus não luta pra destruir o inferno? Isso não faz sentido, cara. Ou seja, o capeta ele tá fazendo uma coisa boa. Mantendo o inferno em ordem. Mais ou menos, tipo, a mesma coisa que eu penso. Mas eu só acho, cara. Eu só acho que a gente fugiu um pouco do tema. Ah, cara, você que foi dando corda, velho. Você tá falando Descartes, não sei o que. Mas também é legal, né? Como ele é? Educado, intenso, inteligente, bastante branco. Quem é você? Cristiano White. Eu sou de um tipo diferente de pessoas. Que tipo de pessoas? Deixe te conhecer melhor. Eu não sou o cara certo para você. Não importa. Eu quero conhecê-lo melhor. Está disposto a seguir minhas regras? Que regras? Sem sol. O que você é? Brilha no escuro? Em fevereiro, perca a cor. Você está me mudando. Agora eu consigo sair na rua. Mostre-me então. Feche as cortinas. E se a gente saísse ao sol, o que aconteceria? 50 tons de branco. Albinos como você nunca viu. Certo, então vamos para o próximo filme. Eu queria falar do... Mas vamos lá, filme. Bora, vamos usar mais coisas. Então vai, Os Vingadores 2. É legal. Legal? Tem uma coisa que eu achei legal no... Eu gosto do Hulk, eu acho o Hulk muito legal. E o Hulk vai lutar com o Iron Man, e isso é foda, porque o Hulk é foda e... Vai ser isso, né? Lutas de super-heróis. É, eu acho que vai ser a mesma coisa, tipo, que o primeiro. Acho que vai ser melhor que o primeiro, porque vai ser, tipo... É, vai ser a mesma fórmula do primeiro filme, isso é óbvio. Só que numa treta, tipo, maior, sabe? Tipo, com mais coisas. Que vai ter um o Tron, né? Vai ter o Tron. O Tron dos maiores vilões das HQs. Porém, então, né? Uma coisa que eu defensoro muito com filmes de super-heróis é que... Acho que nenhum deles, realmente, consegue passar a profundidade das histórias originais. Por exemplo, eu tava vendo uma animação do Hulk... que conta a história do Hulk contra o mundo, quando ele foi mandado pra fora da Terra, porque o Iron Man, né, e toda a galera dos Avengers, eles consideraram o Hulk uma grande ameaça. Isso é uma das maiores sagas do Hulk, nas HQs e tal. E nesse filme, tem uma profundidade muito grande no que é o Hulk. O Hulk é uma pessoa muito solitária, ele tem muito medo dele mesmo e do que ele pode fazer. E nesse filme, ele tenta afastar as pessoas. Ele só tenta ficar sozinho e ir embora dali, sabe? E eu nunca vou ver isso em um filme do Hulk de Hollywood. Nem um filme dos Avengers, porque o simples são os prejudiciais, não são? Sim. Ah, eu não sei dizer. É porque não tem nenhum filme do Hulk solo. Tem, que era uma merda. Não, tem dois, que são umas bostas. Não, tem dois, mas só que não é pela Marvel. É, mas, por exemplo, os filmes que tiveram até agora, por exemplo, eu gostei muito da Marvel. Eles remetem muito às HQs, mas eu acho que eles nunca vão abordar uma coisa mais adulta, né? Eu acho que isso fica só nas HQs, sabe? Eu posso ter me expressado mal, eu não quero dizer que é ruim esses filmes, eles são muito legais, eu gosto bastante dos filmes da Marvel, só que eles não são profundos, sabe? E sendo que o original, eles são muito mais bem construídos, não são? Tipo, eles são profundos, mas eles têm um nível, sabe, de profundidade. É um nível Hollywood, se eles passarem nesse nível, eles não pegam mais as mãos. É um nível pra agradar crianças e adultos já nas HQs. Tem coisas que são só adultos, sabe? Só adultos que vão ler, só adultos que vão entender aquilo. Mais tarde, na Sala de Justiça. Jurassic World. Jurassic World, cara. Olha, eu tenho que falar uma coisa. O conceito desse filme, ele é muito da hora, velho. Mas eu não sei mais o que esperar de filme. É só conceito, né, cara? É aquela coisa, né? Tá a maquininha ali. A pessoa olha, a maquininha, olha, que bonita essa máquina. Vamos jogar? A pessoa perdeu o dinheiro dela. É isso, cara, um caça-níquel. Provavelmente, mas eu não acho que vai ser um filme ruim, eu acho que vai ser um filme whatever, mas não ruim. Vai ser um filme legal, mas tipo, não vai, sei lá, valer muito a pena mesmo, sabe? Acho que vai ser, sabe o que eu acho que... Vai ser, nossa, dinossauros. Que tornaria Jurassic World num filme muito foda? O quê? Em vez de ele... Se for, em vez de um mundo, tipo, foda essa história antiga, faça um filme igual aquele filme lá, O Reino de Fogo, em que tem os dragões destruindo toda a raça humana, não sei o que. Bota qualquer motivo para a raça humana ter sido destruída e bota um monte de dinossauros tentando matar os humanos enquanto ele tenta sobreviver num mundo pós-apocalipse, cara. Aí eu acho que esse é um filme legal. Não, cara, Em Busca do Vale Encantado, cacete. Porra, cara, mó da hora. Em Busca do Vale Encantado. Você nunca assistiu Em Busca do Vale Encantado? Não é o do... Nossa, é... Nossa, é desenho do pescoçudo, cara. Isso mesmo, cara. Era muito louco. Do Alan, né? Pescoçudo é o Alan. Então, agora, cara, imagine um filme disso em 3D. Ah, não, eu acho o pai botar certos clássicos em 3D. Pra mim, o conceito vai ser sempre um 2D. Assim. Não, agora, imagine esse filme em 3D, cara, com Ryan Reynolds. Por que o Ryan Reynolds? E Wagner Moura, cara. Porque o Wagner Moura tá em todo o filme, não importa. Não. Pra completar, põe o Will Smith e o filho dele. Porra. Oh. Mas vai botar o filho dele que é filho mesmo ou a filha dele que parece um filho? Não, põe os dois, põe o gigante, o dinossauro pai e o dinossauro filho, cara. Tipo, põe em 3D o dinossauro, o corpo dele, e no rosto, põe só o rosto, assim, do Smith, sabe? Tipo uma moldura, sabe? Cara, eu tô olhando aqui pro nome. Star Wars. O que a gente tem que estar esperando de Star Wars, cara? Ah, eu acho que vai ser um ótimo filme, mas assim, eu tô cagando pra Star Wars, pra esse hype todo, sabe? Porque o hype que tá aí é de fã saudosista, porque, vamos ser sinceros, na minha opinião, Star Wars não se salva na regra do tempo, aquela regra dos 15 anos, ele não se salva. É, eu comparo bastante o Star Wars com o Senhor dos Anéis, que é uma franquia totalmente hypada também. Só que quando eu olho para o Star Wars, eu vejo conceitos que foram muito melhor usados em um monte de outras obras. E quando eu olho para o Senhor dos Anéis, eu penso que os conceitos que vieram depois, eles estão no mesmo nível dos conceitos do Senhor dos Anéis. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, ele é praticamente o pai do RPG, né? Ele foi muito importante para o desenvolvimento de muitas coisas. Se não tivesse o Senhor dos Anéis, não ia ter World of Warcraft, que muitos conceitos de orc, coisas assim, eles foram popularizados naquela época. De elfos, né? Porque antes do Senhor dos Anéis, os elfos, eles eram outra coisa, né? Não era aquilo. Pessoas bonitas, alvas, esguias, era tipo os seres da floresta, eram coisas folclóricas. O Senhor dos Anéis, ele realmente criou uma cultura que serve de base pra você se inspirar e conseguir criar novos mundos. Agora Star Wars, quando eu olho para Star Wars, eu vejo caos, eu vejo falta de sentido, eu vejo personagens idiotas. E eu começo a comparar com outras obras espaciais e penso como essas outras obras espaciais são mais interessantes que Star Wars. Elas têm conceitos mais legais. Se eu pensar pelo... Não tem nada a ver, mas vamos comparar com Mass Effect. Quando eu penso no Mass Effect, eu penso, nossa, que foda esse universo diversificado entre as raças, em que cada raça tem uma cultura do caralho, elas têm conflitos entre si, e elas lutam por poder, não sei o que, você pode interagir com o universo e tal. Agora, quando eu olho pro Star Wars, tem 400 bilhões de raças, nenhuma tem identidade, os humanos são simples nós fodas, e a força é tirada do rabo, e você confia na força, não sei o que. Os caras são viajantes interplanetários, super motherfuckers Jedi que controlam a força e eles aderem ao celibato. Puta que pariu! Não, Star Wars eu comparo com Avatar, cara. Porque é muito hype, que nem o Avatar, não o Avatar do desenho, o Avatar do filme. É muito hype em cima, muito hype em cima, mas se você for parar para analisar, é um omelete de várias coisas misturadas de forma genérica, cara. Se você for parar para analisar Star Wars, sinceramente, não tem nada profundo em Star Wars. Não tem uma construção extremamente profunda. Tem uma profundidade, mas não é uma coisa extremamente... Uma ressalva, cara, o Avatar, ele tem uma das melhores direções de cenário e ambiente da história. Coisa que talvez não tem, cara. Star Wars tem pra época. Pra época, ele tem. Eu acho que na época dele, se você pegar naquela época e pegar hoje o que foi o Avatar foi muito mais importante do que Star Wars foi em questão de direção. Então, mas se você for pra pegar os dois, tô falando no quesito história. O Avatar é um omelete de coisas, você já viu mil vezes aquela história. Um omelete de coisas bem executado, lógico, quando você copia uma regra, você consegue terminar bem. E é isso aí, eu não vejo nada surpreendente, incrível, do jeito que falam. É que todo mundo fala tanto de Star Wars, que eu comparo com o Senhor dos Anéis, porque eu penso que Star Wars seria algo tão importante que influenciou muitas coisas, como o Senhor dos Anéis fez. Porque é o que eu falo, cara, eu já disse, né, anteriormente, vou dizer de novo, a maioria dos conceitos do Senhor dos Anéis, eles foram usados em tudo que você pode imaginar depois. E se não fosse o Senhor dos Anéis, a gente não ia ter tanto jogo medieval, tanto filme medieval, tanto tudo medieval, sabe? Uhum. Medieval fantasioso. Agora, quando eu olho pro Star Wars, eu vejo uma bananada de coisa louca, idiota, às vezes, que não parece profundo, parece idiota, você não entende o que são os planetas. Tipo, ah, esse aqui é o planeta X e Y. Ah, esse aqui é o planeta X e Y. Ele tem 1 trilhão de raças. Ninguém sabe como essas 1 trilhão de raças vieram parar nesse planeta. Porém, todas elas coexistem e nenhuma tem preconceito contra a outra. Que mundo bonito! E tem um império lá do Darth Vader que só tem humano. Por quê? Os humanos são foda. E no mundo interplanetário, motherfucker, os humanos controlam a força. Porque se você pensar quantos humanos Jedi apareceram, cara, e comparar com os humanos, quer dizer, com os ETs Jedi, a importância que eles não tiveram. Então, cara, o melhor conceito do Star Wars que eu acho incrível é o começo, as letrinhas do começo, que fala que há muito tempo, numa galáxia muito distante. Esse conceito eu acho da hora, porque o Star Wars não se passa no futuro, se passa no passado. Isso é interessante. O resto é legal, mas só pra deixar claro, a gente não tá dizendo que Star Wars é ruim. A gente só tá dizendo que o hype não é proporcional ao que é. E esse filme, voltando, levando o fio da meada, ligando, fazendo uma conexão, esse filme não tem essa análise toda que o pessoal tá fazendo de puta, que filme incrível. Se você for parar pra ver, é só uma coisa saudosista de quem viveu os anos 70, os anos 80 assistindo Star Wars. E naquela época do que tinha era uma coisa incrível. Vou comparar de novo com o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis teve o que? Uns 6 livros na sua época, não foi? E esses 5 livros, eles conseguem te criar um universo vasto, cheio de características, cheio de cultura, cheio de detalhes. E o Star Wars, ele tem 7 filmes, né? 7 filmes que não te explicam porra nenhuma do universo. 1 bilhão de HQs que devem te explicar o que é o universo, mais 1 trilhão de livros que talvez te expliquem o que é o universo. Ou seja, a obra, os filmes, eles têm que ser complementados por expansões de universo, por coisa, iniciativas de caça-níquel. Não tô falando que os livros são ruins, eu nunca li essa porra, nem quero ler. Nem as HQs eu não quero ler também. Mas o filme, ele é incompleto e eles expandem o resto nessas HQs, nesses livros e nos jogos e não sei o que. Pra tentar te mostrar um pouco mais do universo. Inclusive, eu acho as expansões mais interessantes que o próprio filme. Tem aquele jogo do Star Wars, o Force Unleashed, que parece muito mais coerente com o Star Wars. Porque no Star Wars, as pessoas elas levantam coisas com a mente. E elas não fazem nada com isso. Elas são idiotas, pô. Você pode jogar, pode levantar o chão com a mente e esmagar as pessoas. No Force Unleashed, o cara, ele levita naves gigantes e faz elas bater. Isso é muito louco. Isso parece ser um Jedi de verdade. Os caras têm poder de levantar a mente, mas eles preferem lutar com espadas. Em vez de ficar fazendo batalha mental ou ficar levantando coisa pra jogar um no outro, porra. Qual o sentido disso? Cara, o desenho do cartoon é mais coerente do que o filme.